Doutor Yankee Mike, informa sinal do teste motores, bom dia, obrigado. Gente, frequência livre, Alfa Yankee Mike. Término. Whisky Juliette, dá para certo, obrigado. Saída prevista da El Leda Bridge. Quando pronto para a cópia, chame na sequência da torre, como noite, decimal meia. Salvador, o gol no 155, um bom dia, ciente da ECO, autorização Galeão. Ciente no 155, aguarde cópia. Guardando o gol no 155. Pronto para a cópia? Tá pronto, o 955. Pisado Galeão, nível 400, via Upper November 857, até seguro, Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 14, Tokin. Saída da El Leda Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5504, coteja. Paciente, então, autorizado 400, Upper November 857, segura, Upper Zulu 16, Grosso, Upper Zulu 14, Toquim. Saída da El, Leda, IDEV, 198 é o controle, 5504, transponde gol 1155. Protejamento correto, chame para pushback sonamento. Chamará o gol 1155. Torre Salvador, Webjet, Whisky, Juliette, Jackson. Prossiga. Bom dia, Torre. Whisky, Juliette, Jackson, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 no posição 03. Autorizado, reporte ao término. Juliette, Jackson, reportar a grata. estabilizar na final do ILS da pista 10 Golo 476. 476 complete, chame torre no 9862. 2826, Aruso Golo 476, boa, até mais. Torre Salvador, boa noite, Golo 476, estabilizado na final. Boa noite, Golo 476, reparte externo. Reportarei externo, 476. Externo, baixar e checar o voo no 476. 21 476, livre pouso na 10, vento 060 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso no 0 no 2, altímetro 476. Solo Salvador, estou em Salvador, gol 955, no meia dúzia, para o puxo acionamento. Autorizado no 55, chama para o táxi. Chama para o táxi, gol 955. No 476, solo aos 44, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pátio 3, chamarei para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo Pátio 3, chamarei para ingresso no pátio principal, no 476. Juliet X-ray informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Grato, bom dia. Frequência livre, tenha um bom dia, Whisky Juliet X-ray. Juliette Delta, reboque finalizado. Bom dia, obrigado. Frequência livre, tem um bom dia, Whisky Juliette Delta. Bom dia, obrigado. 50, Fernando Campinas. Vicente 32 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Juliette Alfa, reporte no ponto de espera pronto, voo 9, sigozinho. Bom dia, Elta 3601, a centro da informação Eco, está no 09380 para São Paulo. Temos o 360 pré-aprovado, aceita? Afirmo. Está 3601, autorizado Congonhas, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5512, coteja. Autorizado 360 para São Paulo, pela Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, após direto Lívia, após direto Piracicaba. A saída é da pista 10, com curva à direita, percebida da El, Leda, Pris. Controle após 119.8, transponder 512 para 3601. Planejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará para posicionar da 3601. Jogou no 476 para ingresso do pátio principal. Táxi via pátio 3, pátio principal, portão número 5. Pátio 3, pátio principal para portão número 5, voo 476. Gol no 155 no ponto de espera da 10, pronto. Gol no 155, a linha decola da 10, vento 060 graus com 7 nós. A linha decola, gol no 155. 1-1-5-5, decolado ao 5-1, chame controle, 1-1-9, decimal 8, bom voo. 9-8, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 1-1-5-5. Bom dia, 1-1-5-5, contato radar, suba 400, saída da EL. 400 na EL, Gol 1-1-5-5. Gol 1-1-5-5, pode voar direto Leda. Está presente Leda, 1-1-5-5, obrigado. Autorizado, chama para o táxi 3601. Tá 3601, está pronto para o táxi, está com o PLB de 85, alterna Galeão, autonomia de 3 horas e 54. A transmissão cortou, poderia repetir o PLB? Afirmo, é, o PLB é 85, alterna Galeão, autonomia de 3 horas e 54. 185 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera. 1-0-1-2, Juliette Alfa, reportará os pontos de espera da 1-0, luta 3601. Gol no 155, chame centro Recife, frequência 1251, termo 3325, tenha um bom dia. 251-3325, obrigado, bom dia. Salvador, boa noite, 1476, seguinte ético, autorização. Boa noite, 1476, está autorizado Recife, nível 410, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Caju. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 1-1-9-8, aciona 5502, coteja. Olá, Recife, 410, Upper Whisky 58, saída Puca, Caju. Decolando a pista 1-0 com curva à esquerda, controle Salvador 1-9-8 e o transponder 5-0-2 do 1-4-6. Cotejamento correto, chama para pushback estacionamento. Chamarei para o estacionamento do 4-6. Salvador, Alta 3601, no próximo, espera da 1-0, pronto. 3601, a linha decola da 1-0, vento 060 graus, com 4 nós. Autorizado, a linha decola 1-0, vento 3601. 601, decolado ao 03, chame controle 19.8, bom voo. 9.8, tá 3601, obrigado, bom dia.